3601, na escuta para cópia. Prossiga. TAM 3601, Salvador, Congonhas, autorizado nível 340, decolagem da 10, previsão de reabertura ao 0700 Zulo. Primeira curva direita, perfil de saída da Euleda, após Leda, direto posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota up Zulu no meia. 5527 no transponder, o controle 109.35, TAM 3601. 340, com Wes autorizado, decolada 10, da El Leda, após Bridge, upper Zulu, nome intercepta 527, 1935, TAM 3601. Recebeu a cópia do 3601? Afirmativo, cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento push. Reportará, está aqui no 9. Webjet 6749 na escuta. Afirma. Pronto, cópia. Afirma. Webjet 6749, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340. A rota é para o Whisk 50. Decolagem da pista 10, previsão de abertura o 0700 Zulo. Primeira curva direita, perfil de saída da El Leda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, onde intercepta o eixo da aerovia Upper Whisk 50. 5524 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Webjet 6749. 30340 para Guarulhos, decolada 1-0, sentindo a informação do Natan. Saída da El Leda. Após Leda, voa Bidev, transponder 5524, controle 1935, 6749, dando portão 4. Afirmativa, primeira curva direita, cotejamento correto, reporte quando pronto, pressionamento push. Portaremos, curva, primeira curva direita, 6749. Salvador, azul 4177, portão 1 para o pushback novamente. Azul 417701 no portão. Está livre, reporte quando pronto para o táxi. Botar na 4177. Tá 3201 vai atingir o 050, reaprovando. Bom. Condições, pouso ao 03-3201. Então, mantém chegada bomf, desça até 2000 pés, 1011 ajuste, TAM 3201. 2011 na chegada bomf, prosseguindo TAM 3201. O 9032 reduz a velocidade 2109 mais. 210 reduzindo. O 9032. 5898 da Webjet para cópia, chama o solo 121-9, por gentileza. Obrigado. Salvador, bom dia, Webjet 5898, autorização com a Gol. Webjet 5898, informação agora a hotel. Confins, autorizado nível 340, decola da 190, com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição, Bride, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Controle 199.35, assina 5533. Autorizado, Confins, nível 340, decola da 190, curva direita, saída da El, voa Leda, Bride. 1935, controle 5533, ao transponde, 5898, portão 10. Mono 0, 5898. Sim, chame pronto, Web 5898. Chamarei, obrigado. Só Salvador, Web 6749 para puxa acionamento, portão 4. Setor. Guardando 6749. 3601 no TAN, pushback acionamento, portão 9. Portão 09 autorizado, chame para o táxi, TAN 3601. Chamada pronta. Viu à esquerda da 3201 para 1809. Está pronto, tarifa interceptar o localizador em forma estabilizada 3201. Estará estabilizado, está 3201. 032, continue descida para 2000 pés, informe localizador. 2000 pés, reportará localizador, Gondor 032. Azul 4177, táxi lento até o ponto esperando a minha escuta. Abjet 6749, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul, autorizado do pushback acionamento, chama para o táxi, portão 04. Estava coordenado após o Azul, chamaremos para o táxi, o Abjet 6749. Rotan 3601, está pronto para o táxi. 135 a bordo, 4:30, Galeão. 18:6. 118:6, tá? 3201, estabilizar. Decimal 62, ajuste no 011, bom voo. No 011, Juliette Alfa 10, chama a torre, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, TAM 3201 no final. TAM 3201, bom dia, altímetro no 011, continua aproximação. Reporte conduzidor com campo, informa o Embraer da Azul tomando posição para iniciar a decolagem da 10. Já em baixo travado? Baixo travado, passando em dia serra, TAM 3201. Reporte conduzidor aguardando pista livre, TAM 3201. Guardando pista livre, 3201. Pós bridge, intercepta Upper Zulu 1 no meio, ele segue como rota do plano de voo. Ok, obrigado. Pista à vista, 1207, 3201. Afirmativo, tráfego avistado, guarda apenas a pista livre. Aguardando, 3201. TAM 3201 no livre pouso, pista no 0, vento 150 graus com 03 nós. Livre pouso, TAM 3201 no pista no 0. Azul 4177, decolada ao 01, no controle em 1 no 9.35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Jet 6749 vai dar passagem ao Airbus da TAM, que vai ingressar via Juliette, à sua direita. Após, segue o mesmo como o número 2 no ponto de espera, pista no 0. No ponto de espera, torre 1 no 2, decimal 612, ajuste no 0, 1 no 1. Sem ter a passagem para o TAM, seguirá com o número 2, ponto de espera 1862, 1 no 0, 1 no 1, ajustado 6749. Localizador 9032. Gol 9032, complete final ILS, torre 7186. 18:6, boa. Salvador, bom dia, gol 9032 na final da 10. Gol 9032, escuta na aproximação, número 2, altímetro no 0, no 0, no 1, no altímetro, para cheque o vento 150 graus com 04 nós. Reporte quando visual baixado e travado. Reporte para visual, gol. Tá 3601, próximo ponto de espera, pronto. Tá 3601, aeronave aproximadamente uma milha para o externo, tem condições de agilizar? Afirmativo, 3601. Agilizando manobras ali, mantém a guarda apenas a pista livre, tá 3601. Só escuta aguardando. TAM 3201 no solo 03, livre à direita, chama o solo no 21 no decimal 9. Direito no 21 decimal 9, TAM 3201. Salvador, bom dia, Webjet 6749, ponto de espera zona 0, pronto. Webjet 6749, mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera zona 0, 6749. TAM 3601 no livre decolagem, pistando 0, vento 190 graus com 04 nós. Autorizado decolagem 10, 3601. Manda após a posição bridge, Bravo Romeo, India Delta Eco, seu voo é direto para o destino, ok? Após bridge, com fim, obrigado. Torre Webjet 5717, está na posição 3, pronto para posicionamento. Autorizado, chama para o táxi, Webjet 5717. Autorizado, chamar para o táxi, Webjet 5717. 0032. Afirmativo, gol 9032. Continua aproximação, aguarda no pista livre. Guarda. Autorizado, chame para o táxi do Webjet 5898. Chamará para o táxi 5898. No mantenha a posição antes da taxa Juliette, aguardando o Boeing da Webjet no táxi, ok? Sim, tá aguardando a Juliette, o Boeing da Webjet, 3201. Obrigado. ...3601-05 decola, 109.35 ao controle, bom voo. 935, obrigado, bom trabalho. O Boeing é o que está fazendo o pushback da web? Afirmativo, porém, é no portão 10. O portão de destino do seu será o 09. 0, 3601. Está cruzando 2500 agora, poderia voar direto da EL, 3601? Autorizado, da EL. Ado. O 3201 ingressa via Juliette para o 09 agora. ...9032 no solo aos 06, direito 121, décimo 9. Livrar 219 com 9032. Salvador, bom dia, Gol 9032, liga na sua escuta. Gol 9032, táxi via Alfa, reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Alfa, reportando a Juliette, Gol 9032. 3325. 351-3325, azul 4177, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Salvador, Webjet, Juliette Fox. Prossiga, Webjet Whisky, Juliette Fox. É solicitação de reboque pushback da posição de número 7 do pátio 3 para a posição de número 10 do pátio 1. Afirmativo, entendido. Por gentileza, chama o solo 121.9 para o reboque. Confirme, eu não entendi, senhor. Por gentileza, chame o solo em 121.9 para autorização do reboque, ok? Afirmativo. 5898, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre 118.612 e ajuste no 011. Afirmo, táxi autorizado Juliette Alfa, ponto de espera no 0, 18.6, 5898. Webjet 5717, tá pronto para o táxi, 135, 3 horas e 41, confins. 749, bom dia, subi, mantenho 340 da EL, vigilância radar. Vigilância radar, é, poderia voar da EL, da presente? Autorizado. Obrigado. Pista no 0, chama a torre 11860, ajuste no 011, Web 5717. Salvador, Webjet, Juliette Fox. Juliette Fox, aguarde para o reboque, só confirmando do portão 7 para o 190. Afirmativo. Sete, 5717 no ponto de espera da 10, pronto. A linha mantém cabeceira 10 inicialmente, 5717 da web. A linha mantém inicialmente, 5717. Uno, uno. Ok, então após a passagem da web, é autorizado via Juliette para uno, uno. Juliette, Fox, na escuta? Afirmativo. Após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda, autorizado o reboque do portão 7 para o portão 10. Afirmativo. Só confirmando aí, eu estou na posição 7 do pátio 3, ok? Gente, então está autorizado iniciar o reboque, chame para ingresso no pátio principal. Afirmativo. Objeto 5717, livre decolagem, pista no 0, vento no 40 graus com 03 nós. Livre decolagem para o Objeto 5717. Pois bom dia, Objeto 5898, após estar no 0, pronto. Afirmativo 5898, após a rolagem do banco da companhia, ali mantém cabeceira no 0. Afirma, após a rolagem da nave da companhia, ali mantém no 0, 5898. Objeto 5717, decolado 213, 109.35, é o controle, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, 5717. Trouxe Salvador, objeto 5717, bom dia, cruza 1700. 5717, bom dia, sub, mantenho 340, Dael, vigilância radar. Vigilância, subindo para 340, 5717, poderia voar direto da El? Está livre, direto da El. Obrigado. Jet 6749, passa 150, chame o centro em 1251, no alterne 13325. 1251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, LZ-508. Me chamando solo? É o LZ-508, bom dia. Objeto 5808, Goiânia, 340, confio. Afirmo. Sente informação, até o aguarde para a cópia. Não, até o aguarde para a cópia, é o objeto 5808. Desde a colagem no 05898. Peço reporte no portão 10. Afirmativo, reportaria. Oito da web, decolada aos 1-6, o controle em 1-9-35, bom voo. Bom dia. Bom, MJ 5898 decolado. 5898, submantenha o nível de voo 340, direto da EL, vigilância radar. Direto da EL, vigilância, 5898. Autorizado Goiânia, nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Gole, Eval, após a posição Zambi, Zulu Alfa, Mike Bravo, Índia, após voa posição Dogna, Delta, Oscar, Golf, November Alfa, após direto Goiânia. Controle 199-35, aciona 5556-12. 50, chame o centro em 1288, alterna 3325. Dogna, e após direto Goiânia, 11939 é o controle, responde a 5556, objeto 5808. Estou confirmando a frequência do controle 199-35. Corrigindo 1-9-3-5, grato. Chame pronto no 050.